todos chorando pra ganhar din. E quem vê de fora não sabe o quanto é fácil fazer arte forçada, escondendo seu lado frágil. E tudo que surge ou é foda ou diferente, mas às vezes o que brota é só bosta, minha gente. Temos faltas de exemplos, um caminho pra seguir, pois meus ídolos morreram antes mesmo de surgir. Nunca citaram Kamal, mas paga pau pro Lil Tjela. Não é papo de invejoso, é que tipo gerou sequela, construindo um triplex dentro da tua cabeça. Te peguei pela sua falha e te prendi pela inocência. Vocês estão confundindo sábios, não querem reflexão. Para de mexer a bunda e vai fazer umas flexão. Tantos por aí agindo na má conduta, tu pode ser uma puta mesmo se andar com putas. MCs de internet, guarda Glock do papai, a cobrança vai vir te cortando igual bonsai. Guarda cash pra batida, guarda cash para o clipe, não gasta com ice falso e nem imitação de grife. Bate a cabeça na escrita, não surfa no hype alheio, fique longe de panelas quando chega seu recreio. Seja certo ou errado, nunca mude de ideia, você não tá sozinho, tá na frente da plateia. As mesmas mãos que te puxaram é as mesmas que te soltam. Na vida não é fácil, na volta não tem escolta. Muitos vêm como um amigo só pra te passar pra trás. Quantos menos inimigos, mais você irá ter paz. Faça o seu pé de meia antes de ver a decadência. Aprenda com a batalha pra adquirir experiência. Ajude semelhantes, quem ajuda é ajudado. Não abrace qualquer um, veja bem quem tá do seu lado. Quem cola pra bagunça, mas vaza depois da festa. Não seja um cabaço, não tá escrito na sua testa. E quando a vida te testa, gabarita toda a prova, pois tudo o que te resta não vai junto pra sua cota. Tô na minha luta, já faz cota, não vejo a minha cota. Eu já mudei minha rota, tá na hora da revolta. Nessa reviravolta, ter que ser igual o vento. Se mova calmamente, nunca pare mesmo lento. Se você não buscar, ninguém é o seu garçom. Uma chance em milhões, se errar não tem perdão. Nem talento e nem dom, é apenas esforço. Quem vive só de dom, vive com dor no pescoço. Meu time tem reforço, não fique de reforço. Lembra que nenhum talento vai superar seu esforço. Tira sua mão do bolso e começa a correr, vivendo igual bicho solto, sem medo de morrer. Tô contando cada passo, um bloco de cada vez. Não fica aí parado esperando a sua vez. Anda, corre, pula ou voa, mas nunca fique à toa. Pause pedra sem ter queda, pois hoje é mato ou morro. Tô contando cada passo, um bloco de cada vez, mas não fica aí parado esperando a sua vez. Anda, corre, pula ou voa, mas nunca fica à toa. Pause pedra sem ter queda, pois hoje